Panorama Agrícola para 16 de fevereiro de 2016, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você, do Mauro Moirer e do Eduardo Maia. Hoje, terça-feira de lua crescente, 16 de fevereiro de 2016. O ditado do programa é: a boca do estúpido é a sua ruína e seus lábios são um laço para a sua vida. No noticiário de hoje, a semana tem Tecnoeste em Concórdia e campo demonstrativo em Videira. 60 anos da extensão rural, 40 anos de pesquisa agropecuária. Confira na entrevista de hoje do Panorama Agrícola. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Estamos também na internet, no site da Ipagre ou no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Confira informações da Ipagre também no Facebook, no Twitter e no YouTube. Dica do dia. Verduras cruas devem ser higienizadas. Mergulhe verduras e hortaliças que serão ingeridas cruas numa solução de água com hipoclorito de sódio ou preparada com uma colherzinha de água sanitária para cada litro de água. É hora das notícias. Amanhã, quinta e sexta-feira, de 17 a 19... tem o Tecnoeste em Concórdia. Gestão, qualidade de vida e sucessão na propriedade são temas da Tecnoeste no Instituto Federal Catarinense, campus Concórdia. É a 13ª edição do evento. Haverá exposição de máquinas e equipamentos, abatedouro móvel, palestras sobre integração lavoura-pecuária-floresta, seminário do leite, seminário da suinocultura. Abertura oficial no dia 17, 10 da manhã, com parceria da Epagre. A Tecnoeste em Concórdia também aborda avicultura, bovinocultura, piscicultura, horto medicinal, reflorestamento, ovinocultura, fruticultura como agregação de valor e questões do meio ambiente. Dias 17, 18 e 19 de fevereiro, Tecnoeste em Concórdia. Também esta semana, na quinta e na sexta-feira, dias 18 e 19 de fevereiro, acontece o 12º Campo Demonstrativo da Cooperville, com apoio da Ipagre, no Centro de Treinamento da Ipagre de Videira, nas culturas da soja, milho, hortaliças e pastagens. Com informações sobre gado de leite e suínos, nutrição animal, sanidade, máquinas e implementos agrícolas. Dias 18 e 19 em Videira. E na semana que vem, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, acontece a 21ª edição do Campo Demonstrativo da Cooper Campus em Campos Novos, apresentando as potencialidades do agronegócio. Mais de 140 empresas de diversos segmentos vão estar disponibilizando conhecimento e oportunidades de negócios. Uma ótima oportunidade para você tirar dúvidas e conhecer resultados de pesquisas agropecuárias. Você vai encontrar na Cooper Campus, no dia de campo, oportunidades de negócios, experimentos com resultados reais, demonstração e comparativos de testes, validação de novas tecnologias, grandes lançamentos, produção com sustentabilidade, palestras, pesquisadores de instituições de pesquisa, informações sobre pecuária, medicamentos, nutrição, manejo de pastagens e exposição de animais. Dia de campo da Cooper Campus, semana que vem, dias 23, 24 e 25. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje, a entrevista é com o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Reisman, que fala sobre o Santa Catarina Rural, também sobre os 40 anos da pesquisa agropecuária no estado e sobre os 60 anos da extensão em Santa Catarina, além dos desafios para este ano de 2016. Acompanhe. Nós que teremos um desafio muito forte no ano de 2016, que é o último ano do SC Rural, Micobacias 3, esse grande projeto onde nós vamos consolidar mais de 500 empreendimentos agrícolas em Santa Catarina, e vocês que estão nos ouvindo sabem disso, porque hoje, depois das manifestações de interesse, nós sabemos e temos a certeza que esse vai ser o grande diferencial do desenvolvimento junto aos municípios, junto às propriedades rurais. Isso vai trazer um grande diferencial, que é o diferencial do desenvolvimento, é o diferencial da melhor condição financeira do produtor e também da sua organização, no caso da venda dos seus produtos. É dessa forma e é desse jeito que a IPAGRE, mas no ano de 2016, está disposta a trabalhar em conjunto com os nossos parceiros, com os sindicatos rurais, com as prefeituras municipais, com as organizações sociais, ou seja, todas as organizações que de uma forma ou de outra fazem o agronegócio, as cooperativas, as federações de agricultura, enfim, todos aqueles que de uma forma ou de outra fazem acontecer a agricultura lá na ponta. É com esse propósito, com esse objetivo que a IPAGRE está à sua disposição, está à disposição de você que está nos ouvindo nesse momento. Porque o que nós precisamos é cada vez mais estar próximo de você, próximo da sua família, dentro da sua propriedade, para fazer o diferencial, para produzir efetivamente uma propriedade sustentável e autossuficiente financeiramente. O que nós precisamos é cada vez mais ter a possibilidade do nosso técnico estar junto com o produtor rural na sua propriedade. Ver lá quando é que é a hora certa de coletar o solo, quando é que é a hora certa de fazer a adubação, quando é a hora certa de propiciar um novo investimento. Presidente, com relação ao dia 29 de fevereiro, está confirmada essa data para um evento celebrando 60 anos da extensão rural no estado? Sem dúvida. Nós estaremos agora, no dia 29 de fevereiro, comemorando, junto com a sociedade catarinense, junto com o nosso governador, nosso secretário Moacir Sopelsa, os 60 anos de extensão rural em Santa Catarina por parte da Caresc e da IPAGRE. Como também completando os 40 anos de pesquisa agropecuária que começaram lá atrás com a EMPASC. Nós iremos, naquele dia, no dia 29, fazer um café da manhã em cada município, todos os 295 municípios de Santa Catarina, um café da manhã com o Conselho Municipal de Desenvolvimento do município, seja ele lá de Araranguá, de Tubarão, Criciúma, de Joinville, de Canoinhas, Mafra, de Rio do Sul, da região de Rio do Sul, da Grande Rio do Sul, da região de Concórdia, Campos Novos, Joaçaba, Xanxerê, Chapecó, São Miguel do Oeste e Palmitos. Para quê? Para que a gente possa ter um contato, nosso técnico, mostrar o que nós fizemos em 2015 e o que nós queremos fazer em 2016 com parceria com os municípios aí no seu município. É muito importante nós ressaltarmos também que hoje a IPAGRE vive uma nova realidade. O que é o quê? É um grande número de novos técnicos. São 48 novos técnicos na extensão e mais de 46 novos doutores pesquisadores, além desses 43 que vão entrar em março, agora desse ano. Isso dará e está dando com certeza uma oxigenação e uma força muito grande para toda a agricultura